Tiago Oscar Golf Kilo. Está afastado 41 milhas de Salvador, serviço a dar terminado. Para serviço de informação e alerta, chame o centro Recife na frequência 126.0, alternativa 122.8. Olá, 0228, muito grato, Oscar Golf Kilo. Tem Golf Oscar, está presente no controle no 20.8, eu regresso. Controle 1, 20.8, 0, Terra Golf Tem reposto estabilizado? Ok, 2 mil perto, motor estabilizado, 2.30. O Gol 1230, número 2 na aproximação, vai seguir o Embraer 190 à sua frente. 2307. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golf Oscar, decolado da 127, corredor forte, 1 no meu pé. Papa Romeu, Serra Golf Oscar, bom dia, mantenha 1 no meu pé no corredor forte, reporte para o regresso. Reporta para o regresso, Serra Golf Oscar. É o Gol 230, qual a posição da aeronave à frente do Gol? Quando o 230 está à sua frente, está afastado 14 milhas. Então, capa, muito obrigado, 1230. Bravo Kilo Índia, pronto? Pronto, Bravo Kilo Índia. Autoridade, Bravo Kilo Índia, decolagem pista 97, vento 130 graus, 03 nós. Livre decolagem, Bravo Kilo Índia. Azul 4450, chame Torre Salvador na frequência 98.95. Azul 95, obrigado, até logo. Salvador, bom dia, Azul 4450. Azul 4450, ajuste 10116, continue a aproximação. Informo tráfego, decolando da pista auxiliar, com Papa Alfa 30, sentido litoral sul, não interfere com a aproximação. Livre pouso, pista 0, azul 4450, vento 160 graus, 05 nós. Livre pouso, 16, troca colega 4450. Bravo Kilo Índia, decolado aos 29, controle 120.8, boa viagem. 120.8, Bravo Kilo Índia. Controle Salvador de Papatango Bravo Kilo Índia, decolado da 107. Papatango Bravo Kilo Índia, cruzado radar, sumagem 040, na saída Coral, no Bravo. 040, saída Coral, no Bravo, Bravo Kilo Índia. Uno 4, vê se manter o nível de voo 0450. 050, estabilizado 230. Bono 230, chave Torre Salvador, na frequência 08.95. 230. Zero, bom dia, na chegada Bomé de Uno, vê se manter o nível de voo 060. 060, Bomé de Uno, 060. Chegou a Diogo, 1230. Azul 4450, no solo 32, direito, 121-19. Direito 219, 4457. Gol no 230, ajuste altímetro no 0 no meia, vento 180 graus, 612 de nós, autoridade pouso, pista no 0. Ele ficou de baixo travado, 230. Eco, papai, você é livre, acionamento após pronto com táxi. Patango, Oscar, Golf Uniforme, o serviço radar terminado, está afastado 4 milhas da posição Coral. Chame o controle Iliel, na frequência 020.1. Gol 2171, desça para 2.000 pés, o ajuste permanece, autorizado de LSXT, reporte estabilizado. 2.000 com 1.016, autorizado ILS, reportará estabilizado, gol 2171. Gol 4, desça para 4.000 pés, seu ajuste no 0.96. Afirma 4.000 pés. Afirmativo. Descendo para 4.000, você, Mono 4, ajuste no 0.96. Já é 6250, desça e manter o nível de voo 050. 050. O 2171, voo Iduna, reporte estabilizado. Iduna, reportará estabilizado, 2171. Voo no 230, no solo 35, direita no 21, decimal 9. O 05906, acione identificação. O 05906, está em contato radar, 64 milhas nordeste de Salvador, voo e bonfe para descida, para chegada bonfe, reporte para descida. Chegada bonfe, 05906, bom, realidade descida. Esse manter um 060. Serra Golfiosca, solicita ascensão para 2500 pés. Confirme aeronave. Papa Romeu, Serra Golfiosca, solicita ascensão para 2500. Papa Romeu, Serra Golfiosca, solicita 2500 pés, ajuste a 0096. 0096, 2500, autorizado, Serra Golfiosca. Quatro, desça em manter a 2000 pés, está autorizado em LSX3, após ser estabilizado, vai seguir um Boeing 737 na final. Zacarona 4, nossa fé, ok? Zacarona 4, prossiga a descida para 2000 pés, o ajuste no 06 autorizado em LSX6, vai seguir um Boeing 737 na final. Zacarona 4, descendo para 2000 autorizado em LSX6, ajuste no 06. Tango Bravo Kilo Índia, confirme, irá prosseguir para Valença? Afirmativo, Valença destino. Aqui é poste para mudança de regras para prosseguir para Valença. Reportará a mudança de regras do Bravo Kilo Índia. Ele é estabilizado, gol 21171. Gol 21171, chame Torre Salvador na sequência 9295. 295, bom dia. Bravo Kilo Índia. Eu siga. Se possível, manter o 040 controle Valença mais um tempo, está autorizado manter 4000 pés, vou ir direto Valença, reporte para mudança de regra. 4000 pés, controle Valença, reportará o controle para mudança de regra, Bravo Kilo Índia. Oi, Salvador, bom dia. 121, 71 no final, pista 10, visual. 121, avistado, pista 10, pouso autorizado, vento 130 graus, 049, altímetro 06. Livre pouso, pista 10, 121, 71. TM-2-5-0, informe para a segurança sua posição de 1 hora, 1 ou 2 milhas no rumo oeste, mantendo 4000 pés, dá um papo alfa 3-0. Boa, afirmativo, 6-2-0-0. Abatando Bravo Kilo Indy, informe para a segurança sua posição de 11 horas, 1 ou 0 milhas no rumo norte, desse cruzando o 070, em vez de dar o 050, é um Airbus 320. Ciente do tráfego, ainda não visual, Bravo Kilo Índia. bom tráfego. Tente. Luz 1, 7, 1, Solas 4, 2, livre, na Golf, chame 219 a livrar. Golf 319, obrigado, bom dia. 0, 0, minha vez, já. 1, 4, estabilizou? 0, 4, foi ele. Sim. Chame Torre Salvador na frequência da 8, decimal 95. Ano 8, decimal 95, já tiramos 250, prossiga para 2.000 pés, livre da restrição de altitude em TAP, o ajuste 90 no meia. Autorizado ele é sexo e reposta estabilizado. 2.000 no meia, reposta estabilizado, no X-Ray, chame 6250. Comba 48 está afastado 4 milhas da posição coral, serviço radar terminado. Chame controle Yels na frequência 020 decimal 1. Ó, já fizemos 4. Comba 48, controle. Afastado 2 milhas da posição coral, serviço radar terminado. Chame controle Yels 1201. Série 5906, desça para 4.000 pés, o ajuste 9096. Série 5906, 4.000 pés, 9096. No 250, reduza para 1909. 1909, minha vez, já. Juca no 4 avistado, pistola 0 pouso autorizado, 170 graus, 05 horas. Juca no 4 livre pouso. Pelo. Para 5906, pelo. Controle Salvador é o 3896, com informação índice. Está 3896, bom dia, na chegada bom MET 1, onde se mantém o nível de voo 050. 050, bom MET 1, está 3896. Está acionado no pátio do Graé, desde a bordo, do comandante Eduardo. Tem senhora decolagem com o Proaçu para sobrevoo em Valência. Está visual, está com 2 horas de 48 de autonomia, tempo de voo de 1 hora. Está visual com mais grave antes na proximidade da OSCA, intenciona aguardar da clarice, né? Gente, tráfego na OSCA é o Eco Passear. Então está autorizado taxiar até a OSCA para decolagem, o guardião. Ciente, o Eco Passear vai manter a separação do mesmo, o guardião 07, aguardando a decolagem do mesmo. Eco Passear, confirmo que pronto. Cano 4, Solas 47, livre à esquerda, no hotel, frequência livre estacionada. Confio em eco, passeio, tá pronto? Serra Torre? Pode esperar pronto, senhor. Autorizado ali, mantendo no 7. Não, no 7, passa, é pra passear. O Guardião 07, observe o Bravo Eco 9 Lima alinhando na cabeceira 07, inicia a partida Oscar. Vento 180 graus 059, Guardião 07. 7 está de volta, a aeronave alinhando na cabeceira 107. Se autorizado, decola no texto gramado sem interferir com 107. Sente, Guardião, 150 graus 059, reporte para o solo. Vou parar para o solo, 7. Bom, ILS X-Ray, meia noite, Chame a 250, chame Torrina, frequência 18.95. 18.95. Tá fora do solo, Guardião 07. Seguinte, Guardião 07, voo local autorizado a 1.000 pés. Decolou da 17, curva direita da presente, comprou outro farol de Itapuã. Controle 208, sono transponder padrão, Guardião 07. 17, 97 acionado, 1208, Guardião 07, no meu país. Transpondo da presente, controle até a volta, Guardião. Grato. Torre Salvador, bom dia, 6250 do Xané, aproximando para a cabeceira 10, baixar de checado, 4 milhas. Avoquilo ainda, prossiga. Solicita a mudança de regras e ascensão para 4500 pés para manobras na vertical de Valença. Gente, regras modificadas aos 1249, submanter 4500 pés. 4500 pés, braço silêncio. Controle Salvador, Guardião 07. Guardião 07, bom dia, mantenha condições visuais no litoral sul, 500 pés. O Guardião intenciona manter inicialmente 1 no meu pés, senhora, se autorizar. Autorizado 1 no meu pés, confirma o local de sobrevoo? Valença. Tente, reposta então no farol da barra. Farol, farol da barra, 7. Olhando o próprio nome, 7, papá. Suíte, a copa se aguarde. A Sierra tenta a possibilidade de ter turbulência do tráfego que pousou no 10, quando pronto, decolagem autorizada no 50 graus 049. Livre autorizado, Sierra, começando a corrida, é para a Sierra. Sierra, Sierra, sem condições, curva após 600 pés. Curva após 700 pés, 600 pés? Afirmo, se condições após 600, já inicia a curva na Pro de Conde. Não, pode mandar, estimativo. Xané, minha... Ano, livre Foxtrot, chame 21, decimal 9. mantendo o Oceania 63 no ano. Gente, o Oceania 63 no ano mantém a posição, tráfego, decolagem da pista auxiliar. Vai aguardar o cruzamento do campo. Gente, aguarda 63 no ano. Prossiga para 2000, está 3896. 3896, após o SAP, prossiga para 2000 pés, do ajuste 9096, reduz a velocidade para 2009. Vai seguir um A29 na final. Ok, vai reduzir 200, após o SAP 2000, um ajuste 9096, está 3896. Passei a decolar 253, mantenha o meu escudo, chame livrando o eixo da 10. Mantém sua escuta, certo? A 3896 para maior separação com o tráfego. Curva à esquerda na Pro 045, nessa Pro está autorizado de receptar, inicia só para 1809. Reduzir 045, está 3899. Controle, é o Guardião 07. Confirme. Guardião 07, pode confirmar o ajuste do Guardião? Ajuste é 9096. 9096, grato. É para passear da presente, chame controle 120 decimal 8, bom voo. 08, Beto. Chame 6311, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 50 graus, 079. Decolagem, chame 6311. Passear, contato radar, submanter de 1970 na saída code. Passear. Bravo Kilo Índia decida a critério para altitude de tráfego de Valença e frequência livre. Decida autorizar a frequência livre, Bravo Kilo Índia. Controle Salvador, você está no final da linha de cruzada. Farol da Barra para a travessia da Bahia. Transfere 5906, chame Torre na frequência no 8.95. Torre 1.895, para 5906. Avião 07, vai efetuar pouso em Valença ou só sobrevoo? Sobrevoo, tem frequência ali para coordenação. 7. 3.896, iniciar redução para aproximação, o tráfego está 8 milhas, com graus de 1.920. Atenção, nós estamos reduzindo, só 309-309. Zona 208, bom. 208, bom. Bom dia, o Xané 6311. Xané 6311, chame... Corrigiu, Xané 6311, contato radar, semana 360 na saída Sambo 1. 360 Sambo 1, autoriza a lenda da presente, senhora? Autorizada, lenda. Quando lê da 63, mano, obrigado. Salvador, confere o circular, examine a aproximação final, tem mais chave travada. Sente, confere 5906, agora avistado, bip checado, pouso autorizado da 90, vento 170 graus, 089. Confere o circular, 06, livre do posto, 70. Pode passar para a torre, está 38896. 38896, chame torre na frequência 1.95. 1.95, está 38896. Salvador, está 38896, 1.5 do externo. Gente, está 38896, bom dia. Altímetro 1.096, continua a aproximação, guardando pista 1.0 livre. Bom dia, 1.096, está 38896. Diga. Quer manter o nível 90 aqui vamos fazer uma redução, efetuar uma manobra aqui. Não sei se nesse setor aqui atrapalha ou podemos aqui, vai à direita por mais 10 milhas para efetuar essas manobras, gente. Bem, você vai manter o nível de voo 090 na proa 90, vou com 10 milhas. E na proa 120, na presente proa 120 para efetuar essas manobras, afastado da rota aqui 10 milhas. Está autorizado, e qual nível que vai manter? 090, vamos baixar para 090. Gente, depois vai prosseguir para Salvador? Afirmativo. Saia 5906 no solo 59, livre à esquerda, taxiway hotel, ao estacionar na parte militar, frequência livre. Tantas 497, reporte visual com tráfego da companhia na final. Está visual com tráfego na final, tá? 3497. Pois autorizado ali, mantendo a zero. Ali mantendo a zero, pode tráfego na 3497. São 3896, avistado, posto pouso autorizado na 0, no 50 graus, 079. Autorizado, pouso na 0, tá 3896. Salvador, é o Ocean 6319. Prossiga. É possível coordenar a proa de Mótica pra gente? Aguarde. Obrigado. 6-01, livre pista direita, chame São Salvador, 121 decimal norte. Direita 219, 389. Autorizado, Mótima. Autorizado, Mótima, 63, 1. Obrigado, 63, 1. Dan 3497, autorizado, decolagem pista no 0, vento 130 graus, 029. Autorizar a decolagem da 10 para 3492. Oceano Imetriz 1-1, chame centro Recife na frequência 125.1, alternativa 128.35. Confirma a alternativa 128.35? Afirmativo. E a primária 125.1, Oceano Imetriz 1-1, bom dia. Decolado 04, chame controle Salvador, 120.8. Controle Salvador, 120.8, chame 3497. Controle Salvador, bom dia, 3497. 3497, bom dia, contato radar, Matejo 320, na saída de Tamborão. Tá, Matejo 320, bom dia, saída de Tamborão, tá, 3497. Para o regresso para um LS, Eco Papa Serra. Tente o Eco Papa Serra, complete com curva à esquerda, na rua 300. 300, curva à esquerda, sente. Autorizado após desvio foi Leda. Autorizado desvios após direto Leda. É que o papacé complete à esquerda na 275, dê se mantém a 3 mil pés, o ajuste é 9095. 275 para 3 mil pés, é que o papacé. Projeto, dê se mantém a 4 mil pés. Perderam 4 mil pés dentro. mil pés. 3 mil pés, para a terra. Quatro 97, chame Centro Recife na frequência 1251, alternativa 128.35. É, entendida, primária 125.1, secundária 12235 ou 12835? 128.35. Secundária 12835. Bom dia, o Centro 3497. Salvador, bom dia, gol 0094 com a Juliette. Bola 094, bom dia, via chegada, Bomé de Uno, desse mantém o 050. Vem chegando, Bomé de Uno, para o 050, boa, no 094. Salvador, Papai Romeu, Serra Gofiosca, solicita ingresso. Serra Gofiosca, suporte ingressando no corredor Interlagos, Dona Meu Pé. Ingressando no corredor Interlagos da presente Serra Gofiosca. Tango Bravo, Kilo Índia, prossiga. Sabe que o Indy fez o plano de voo completo? Modificado aos 1-3, 1-2, vai manter um 050. Zero 094, reduza para 2509. 2509, gol no 094. É com a passeira desça para 2000 pés, o ajuste no 095. Bahia, vou em Duna e mantenho a velocidade até Duna. Comprou que é para manter a velocidade? Bravo, que linda, só para informação, confirma a velocidade que máxima que pode manter? Em casa, 159. Bem. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra Golfo, está na proa da rotatória, visual com campo. Gente, aguarda transferência para todos. Aguarda transferência, Serra Golfo. Vou próximo, eu vou ir direto ao final da 17, aguardo transferência para a torre. Final da 17, aguardo transferência para a torre, encerra você. Eco Papa Sierra, curva à esquerda, proa 230, guarde um vetor para o localizador. Tango Bravo Kilo Índia, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 050, limite radial 300 de Salvador. Curva 050, limitada radial 300, o Bravo Kilo Índia. Barra Romeu Serra Golfo, Oscar Chame Torre, 118 decimal 95. Torre, 118 decimal 95, Serra Golfo. Torre Salvador, Serra Gofiosa, que está se aproximando pelo setor norte do aeródromo, solicita 3, toque arremetida na 17. Vem para o Romeu Serra Gofiosa, segue o final 17, reporte final. Reporte final, Serra Gofiosa. Controle Salvador, é o 2719 da Azul. Azul 2719, bom dia, autorizado chegada bom, se desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. 060, 25 está presente. É, Torre Serra Delta Uniforme. Serra Delta Uniforme vai manter na Quebec aguardar para ingresso na 17. Positivo, ciente, uniforme ciente. Gol, 0094. Salvador, bom dia, Gol 219, 2171, ponto de espera da 10, pronto. Pois 171, tem condições de alinhar e decolar de imediato? Afirmo. Autorizado alinhar e decolar imediato, pista no zero. Vento 170 graus, 059. Além de decolar de imediato, dá 10, Gol 2171. Utilizado o localizador Hexapacerra. Hexapacerra, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 95. Torre Hexapacerra. Hexapacerra, continua a aproximação, confirma intenções. Vamos na 17, arremete com possível proa de bombe. Gente, reporta para cancelamento o Eco Papacerra. Bravo, família. Dona 7, Serra Golfiosca. Romeu, Serra Golfiosca visual, autorizado, toque arremetido à pista no 7, vento no 60 graus, 03. Antes do possível agilismo. Arremetida, Serra Golfiosca, no 7. Toque arremetido, ano 7, o Serra Golfiosca. Gente, o vento do cheque no 60 com 03. Decolar 220, chame o controle de Salvador 208. 208, bom dia, colega. Controle de Salvador, bom dia, Gol 2171. Gol 2171, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 países autorizados, direto Leda. 360, após 2000 pés, Leda, Gol 2171. Oeste está na aproximação da 10, senhor. Para toque arremetida. Ah, ok. Discurso, Dery. Tinha entendido que o senhor ia seguir para o toque arremetido na 107. Está autorizado a dar presente o toque arremetido na 10. Vento 210 graus, 109. 10. Serra Golfiosca. Decolar. Tocou e arremeteu aos 21. Mantenha reta e aguarde perna do vento. Batango Bravo Kilo Índia, curva direita proa 080, aguarda o último vetor para o localizador. Direita 080, aguardando o localizador. Bravo Kilo Índia. Sou direita, aguarda a base da 17, Serra Gostosa. Eco Papacerra tocou e arremeteu aos 2-3. Subiu, mantém a mil pés, curva direita. está ingressando no corredor Axé, via litoral, reporte vertical de Tatuã. Poderia então solicitar o controle para a proa de Itapu? Pelo, se possível, senhor, pelo. Confirma, né, Copacia? É porque na primeira comunicação o senhor tinha informado que ia fazer o TGL na 17. O senhor permanece IFR, confirme. Negativo. Ok, então sube e mantenha 2 mil pés e chame o controle, 208. Negativo. Controle, Copacera, no perfil dado 10, subindo 2 mil pés, possível curva para pelo. Copacera, confirmações? Se possível, por onde pelo, para efetuar outro ILS, senhora. Agrupapá Serra, decoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 010. 010, curva esquerda, 7. Proa 1094, estabilizada no X-Ray, K10. Proa 094, complexo final, chame torre, 18 decimal, 95. Corrige 1895, gol 1094, pode. Senhor Golfe, eu acho que vai manter a perna do vento devido ao tráfego, um Boeing da Gol, interceptando a final de 7 milhas. Então logo livre o sequenciamento da 1-0, será autorizado o retorno para o toque remetido. Inicialmente mantenha a proa até o CEASA. Mantém proa até o CEASA, Serra Golfe. Ponto de espera azul 4451. Azul 4451? Mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera azul 4451. Oi, bom dia, Gol 1094. Bom dia, Gol 1094. Altímetro 1015, pista 10, pouso autorizado, vento 200 graus, 029. 1015 autorizado, no, pouso na 10, gol 1094. Oi, existe condições do Terra Golfiosca manter a espera aqui no presente setor para não se afastar muito? 09.